padecendo em meu lugar. Pois eu era réu de morte, sem nenhuma compaixão. Hoje eu canto, aleluia, Cristo deu-me salvação. Quero eu seguir meu mestre, com amor e muito prazer. Pois me deu ricas promessas, e eu quero receber. E no jugo de malfeitores ele foi acusado. Somente fazia o bem e ninguém o apoiou. Derramou seu sangue